Escolhi um bumbo aqui, vai. Legal. Uma caixa. Aí, sequinha assim. Começar agora com a frase simples, lembrando de funk. Aí, fechou o loop. Da hora. Vamos entrar com a percussão aí, pra dar um gingado. Aí, começa agitando. Depois parou. Aê. Interessante. Da hora. Ó. É, deu molho. Demorou, ó. Vou jogar agora um instrumento bem funk. É. Anos 80, hein? Bagaça. De novo, olha lá. É. Riffzinho deu certo. Vamos jogar um baixo agora acompanhando. Depois vindo no staccato. Vamos lá. Aê. Tum, tum. Isso. Puxadinho agora. Olha o groove. Vou meter um piano elétrico agora, fica meio jazz. Ó, viagem. É. Vou jogar um mugzinho só pra completar, tá ligado? Fechar. Ó, bagaça. É isso aí. Essa é só uma receita maravilhosa do mestre Cuco. 1000 volts pra deixar em choque a mixtape. A remixtape, na verdade. Meus dados como produtor, você tá podendo conferir aí na introdução, na versão do De Black sem ar, nas minhas músicas solo, na música do Lil que eu coloquei na mixtape também, porque ficou do caralho. E é isso aí, espero que vocês aproveitem, passem um bom tempo aí, curtindo minhas versões, ao lado dos maiores nomes do rap mundial. 1000 volts pra deixar em choque.